Oi, eu sou Priscila Carvalho, vivendo magenta, e essa é a lição de número 102 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Tu não queres sofrer. Podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. Talvez ainda acredites um pouco que ele te compra o que queres. Mas agora essa crença certamente já está abalada. Pelo menos o suficiente para deixar que tu a questiones e suspeites que, na realidade, não faz sentido. Ainda não desapareceu por completo, mas te faltam as raízes que outrora mantinham firme nos lugares secretos, ocultos e escuros da tua mente. Hoje, tentamos soltar ainda mais o seu jugo enfraquecido e reconhecemos que a dor não tem propósito. Não tem causa e nenhum poder para realizar coisa alguma. Ela não pode comprar absolutamente coisa alguma. Não oferece nada e não existe. E tudo o que pensas que ela te oferece carece de existência, assim como ela. Tens sido escravo do nada. Sê livre hoje para unir-te à feliz vontade de Deus. Durante vários dias, continuaremos a dedicar os nossos períodos de prática a exercícios planejados para ajudar-te a alcançar a felicidade que a vontade de Deus colocou em ti. Aqui é o teu lar e aqui está a tua segurança. Aqui está a tua paz, aqui o medo não existe. Aqui está a salvação. Aqui está, enfim, o descanso. Começa os períodos de prática de hoje com essa aceitação da vontade de Deus para ti. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como minha função agora. Em seguida, busca essa função no fundo da tua mente, pois ela está lá, esperando apenas a tua escolha. Não podes falhar em achá-la quando aprenderes que ela é a tua escolha e que compartilhas a vontade de Deus. Sê feliz, pois a tua única função aqui é a felicidade. Não tens nenhuma necessidade de ser menos amoroso para com o Filho de Deus do que aquele cujo amor o criou tão amoroso quanto ele mesmo. Além destes períodos de repouso de 5 minutos a cada hora, faze pausas frequentes hoje para dizer a ti mesmo que agora aceitaste a felicidade como tua única função. E esteja certo de que, ao fazê-lo, estás te unindo à vontade de Deus. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como minha função agora. Citação do dia. Minha vulnerabilidade me faz invulnerável. Defesas, muros emocionais e rigidez não servem para me proteger. Ao invés disso, eles trazem respostas garantidas de me fazer sentir solidão e medo. É permitindo minha própria vulnerabilidade que eu convido aqueles à minha volta a me amar, me honrar e reconhecer minha unidade com eles. Hoje eu abro os portões à frente do meu coração para que o amor possa se apressar adentro para me encontrar. Querido Deus, por favor, remova as paredes da frente do meu coração, que eu possa ver gentileza nos outros e que eles possam ver gentileza em mim. Possa sua ternura ser minha força e sua compaixão ser minha guia. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Mil beijos. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Até a próxima lição. Tchau, tchau.